O programa que se segue é da autoria da organização não governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. A nossa programação tem a finalidade de trazer aos nossos ouvintes todas as informações possíveis a respeito da ciência psicanálise integral ou trilogia analítica que foi desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp, autor de mais de 25 obras no assunto da psicossociopatologia. Bom, os senhores sabem, né, que o nosso planeta está praticamente em vias de sofrer uma destruição sem precedentes. Não somente isso está para acontecer, como já está acontecendo. Esses fenômenos já se desencadearam, não só de doenças, de epidemias, de catástrofes, de chuvas torrenciais, enchentes, terremotos. O aquecimento global é um fato. Muitos questionam a origem do aquecimento global sendo somente pelos gases na atmosfera, né, gases carbono na atmosfera, mas mesmo que a única causa não fosse essa, indiscutivelmente estão todos morrendo sufocados. Isso já é uma coisa já sabida, que a poluição está atingindo níveis assim insuportáveis, as doenças estão aumentando todos os dias, os rios estão poluídos, os mares estão poluídos, não só os ares, as águas envenenadas, as terras envenenadas, as pessoas todas sendo vacinadas com vacinas perigosíssimas, mortíferas para a humanidade, um grande perigo, um grande risco. Então, as pessoas sendo mais do que nunca exploradas, os bancos com uma conduta assim de rampantes de dominação dos governos, os políticos presos, né, imersos nas corrupções, enfim. Parece que a humanidade, no século XX, desembestou por um caminho de autodestruição sem precedentes, sem precedentes. O problema das drogas, o problema da violência. E quem que faz tudo isso? Afinal de contas, quem que está promovendo tudo isso na humanidade, se não é o ser humano? Sejam os seres humanos que galgam os cargos de poder, sejam os seres humanos que estão entre os poderosos e o povo, que agem como capatazes, ou seja o próprio povo, que está submisso a uma vida totalmente invertida, com valores completamente invertidos e autodestrutivos. Então, da onde vem a problemática? Do ser humano. A doença do ser humano e a doença da sociedade, que é fruto da doença do ser humano, psicológica, psicossocial, está atingindo, inclusive, toda a natureza. Os animais, os mares, os ares, as florestas estão todos sofrendo, já o nosso habitat está muito prejudicado por causa da loucura do ser humano. E isso é o que o ser humano menos trata, menos estuda, menos quer saber. A sua doença mental, a doença psíquica que o ser humano tem dentro de si e que está estendendo a todos os campos. Todas as obras do Dr. Kepp tratam sobre esse tema. Ele traz a conscientização daquilo tudo que é mais rejeitado pela humanidade. São os defeitos graves ou não de cada ser humano. Ninguém gosta de ver seus defeitos, mas não tem outra saída. Mesmo porque Kepp traz uma visão super otimista. Por incrível que pareça, o ser humano poderia, em 10 anos, viver num paraíso quase, ou praticamente num paraíso, que é aqui o nosso planeta Terra. Não seria difícil, através dessa conscientização, a humanidade se recuperar, porque a nossa essência pode, em grande parte, e deve ser recuperada, porque ela, na origem, é boa, bela e verdadeira. Assim como a sociedade, em si, deveria ser boa, bela e verdadeira. Então, Kepp traz as boas novas para a humanidade. Finalmente, nós podemos conscientizar a causa primeira de todos os problemas e corrigi-los. Dr. Kepp, o senhor tem falado muito disso, O senhor fala muito, inclusive, das energias, né? O seu motor, CAP motor, está já tendo muita repercussão no mundo. É um motor que vai solucionar o problema energético da humanidade, inclusive da saúde, né? Que o seu estudo de energia da nova física dá solução aos problemas de saúde. Hoje o senhor gostaria de falar o que para os nossos ouvintes, Dr. CAP? Então, o perigo principal que eu estou achando, e que outros autores também, pessoas naturalistas, é a questão dos agrotóxicos. Quer dizer, esses venenos que colocam nas plantas para matar os insetos que eles acham daninhos. Agora, o grande erro é pensar que os insetos que seriam daninhos, que seriam, assim, ataques, né, terríveis para as plantas, destruindo as plantas, e não pensar que esses insetos são até necessários. Se eles atacam uma planta ou outra, mas no geral, não há uma, vamos dizer assim, devastação total do plantio. Então, os agrotóxicos são elementos terríveis para o organismo humano, né? E jogam, por exemplo, nas frutas, nas peras, maçãs, bananas, etc. Pêssegos, morangos. Pêssegos, morangos principalmente. Tomates, isso constitui, né, um perigo para a saúde da população. Então, as pessoas, né, que usam esses agrotóxicos não têm ideia da devastação que estão provocando na humanidade. De maneira que esse uso que essas firmas, né, essas indústrias fazem, jogando veneno nas plantações, é um verdadeiro crime contra a humanidade. Porque no ser humano, isso destrói os órgãos internos e cria problemas, assim, até mentais. Existem, em seguida, os chamados transgênicos, né? O que é o elemento transgênico? É um elemento que eles fazem uma modificação genética. E nessa modificação genética, por exemplo, é uma determinada planta que é suscetível de receber, vamos dizer, ter dificuldade em se desenvolver, etc. Então, mudando a genética da planta, ela se torna mais resistente, por exemplo, ao crescimento, elas se desenvolvem melhor, elas são mais fortes, mas elas perdem, vamos dizer, a substância natural. Então, elas se tornam inúteis para o organismo humano. Inclusive perigosas, né? Por exemplo, comer uma comida transgênica, seja arroz, seja uma fruta qualquer, é totalmente inútil para o organismo. Então, vamos dizer, um alimento como palha, como se fala, né? É um alimento sem nenhum significado útil para o organismo. E então, em seguida, os agrotóxicos, né? Temos os transgênicos e depois a questão do preço, né? Que quem resolve dar o preço a cada alimento é a Bolsa de Chicago. Como os senhores sabem, o café, são eles que determinam quanto é que vale. Então, eles determinam quanto vale para o agricultor plantar, quanto vale para o transporte e a elaboração do café e quanto deve vender. Inclusive, a venda, que é assim, mais cara, fica a cargo deles, né? Lá das pessoas que trabalham nessa bolsa. De maneira que o povo tem que conhecer essas questões para aprender a se defender. Agora, eu gostaria de falar sobre o professor Luiz Flávio Gomes, que é um advogado, que ele escreveu um livro sobre legislação errônea das leis. Então, ele, logo de cara, ele cita o seguinte: o Kaiser, na Alemanha, falou uma vez que se o povo soubesse como são feitas as salsichas e como são feitas as leis, o povo não dormiria à noite. É interessante, né? É, comparar a confecção de salsicha com as leis. Então, o que, que ele quis dizer com isso, né? Que as leis são feitas ao bel prazer do pessoal que tem o poder econômico social na mão atualmente. Então, todas as leis são feitas para proteger os que já estão mais do que protegidos pelo poder, pelo dinheiro que recebe através desse poder econômico social que domina a humanidade. Então, ele falou o seguinte no livro dele, que de 4.300 leis legisladas, 900 foram jogadas no lixo por serem inconstitucionais. Então veja, né, que praticamente quase um terço de todas as leis são inválidas, são inconstitucionais, são contra o povo. Então é como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau falava, quem que deu licença ao poderoso de cobrar o imposto de uma criança, né, que veio ao mundo, que nasceu agora? Que direito, né, o poder tem de cobrar imposto, principalmente muito alto, de uma pessoa que veio ao mundo recentemente? E mesmo do adulto, né? Por que que eles fazem essas leis exorbitantes para cobrar tão caro imposto, sendo que direito, né, ou eles acham que tem, de que o povo deva ser assim escravo deles? Em terceiro lugar, né, ele falou que todo produto legislativo, toda legislação, deveria passar antes por uma comissão de pessoas expertas. Isto é, antes da sanção presidencial, deveria um grupo de pessoas de ética, né, analisar a lei para ver se deveria passar ou não. Então, o livro dele é escrito com Luiz Gomes, que é o nome dele, né? É Rogério Cunha e Valério Mazzuoli, que são indivíduos que estão estudando a questão das leis. Estão vendo o absurdo, né, que cada país tem com leis totalmente contra a própria civilização. Então, poderiam também ler O Homem, a Sociedade e o Direito, né, de autoria do Dr. Jussier, que fez uma aplicação da trilogia analítica das suas descobertas no campo do direito, da justiça. Doutor Kepp, acho esse livro muito importante para os interessados nesse assunto. Poderão solicitar aqui no 3032-3616, 3032-3616, ou entrar no nosso site, que é www.trilogia.ws, e entrar na nossa editora, portal www.trilogia.ws, e entrar na editora Proton, que faz a venda online ou por remessa ou por telefone dos nossos livros. Agora, eu gostaria de citar aqui as grandes pragas do século XXI. Qual é a grande praga do século XXI? Em primeiro lugar, o celular. O celular vicia como as drogas, e a pessoa começa a falar feito tonta dia e noite sem parar. Aí o senhor inclui a internet também, né? Claro. Celular e internet, essa tecnologia da norte-americana que se espalhou pelo mundo rapidamente, né? Agora, em seguida, a questão das drogas, né? A droga, se os senhores querem saber, causa debilidade mental. O indivíduo que toma qualquer tipo de droga fica ou esquizofrênico, ou catatônico, ou com qualquer outra doença mais grave. Depois o álcool, né? O álcool aumenta a enfermidade mental da pessoa. Outro perigo para a civilização é esse ateísmo moderno, esse materialismo. Esse ateísmo detona a inteligência de qualquer um. Se o indivíduo é ateu, ou se torna ateu, ele fica com a inteligência detonada totalmente. Depois os filmes violentos, né, que violam o equilíbrio interno. Então aí entra aquela questão da Hannah Arendt, né, que a banalização do mal, né, do pecado, afastou o ser humano do bem, da verdade e do belo. Agora, gostaria de saber a opinião dos que estão aqui presentes, né, sobre essas belezas da civilização. Eu posso falar um pouquinho aqui, doutor Kepp? Eu estava pensando na questão do dossiê da doutora Cláudia Pacheco, que está sendo reimpresso, né? Reeditado. Reeditado na sua terceira edição, o dossiê da multinacional americana das drogas, já que o senhor mencionou a questão das drogas. Eu acho que é uma leitura obrigatória para todos, mas especialmente nós fazemos um apelo aos jovens, que é os que normalmente fazem muito o uso das drogas ou de uma forma extremamente destrutiva, que é o grande engano, a grande inversão dos jovens em relação às drogas. Porque o jovem muitas vezes começa a fazer o uso tendo a ideia que, nessa atitude, ele está assim contrariando os pais, a sociedade onde ele vive, que ele não gosta, os valores estabelecidos, que é o establishment do nosso planeta, né? Mas é fundamental perceber que, justamente, se drogando, é que o jovem está obedecendo ao sistema, fazendo justamente o que os poderosos, os indivíduos que ditam as regras do mundo, querem que eles façam, né? Não é claro, o indivíduo drogado, como o senhor disse, fica débil. Ele perde a lucidez, não percebe mais onde ele vive, a situação, fica doente, dependente, e não contesta, não luta mais pelo que é justo e verdadeiro, como o jovem sempre fez, pelo menos até algumas décadas atrás, né? Então, acho que esse dossiê é uma leitura obrigatória para a juventude atual, que pode trazer muita consciência e verdade, né, para as pessoas. Inclusive para os pais e para os professores, né, Selma? Exato. Que eles vão ter ali argumentos muito importantes para usar com seus filhos, com seus alunos. Exato. Porque jovem nenhum quer seguir uma orientação que eles chamam de careta na sociedade, né? Padrão que venha de cima, uma imposição. E eles não querem ver que eles estão sendo um super duper caretas, financiando os iates, os Porsches, etc., dos traficantes de drogas. Marionetes, né? Mesmo. Né? Totalmente. E, além de tudo, perdendo qualquer capacidade de crítica, né? De uma inteligência crítica. Sim. E os outros participantes, o que, que acham desse assunto que nós estamos trazendo? Então, só complementando essa questão das drogas, porque eu vi um artigo no jornal, sim, ou numa revista chamada Beber Moderadamente Evita a Depressão. Então, mostrando que fizeram essa pesquisa na Escandinávia, na Noruega principalmente, então tentando induzir que as pessoas, que se ela beber moderadamente, que ela vai evitar a depressão. E não que a pessoa já bebe para não ver o tanto quanto é depressiva e destrutiva, né? E além disso aí, que nem foi falado da questão do poder, como essas pesquisas são fomentadas pelo poder para exatamente alienar mais a pessoa. Porque depois que a pessoa começa, às vezes, até a beber um pouco, mas depois ela continua no vício, então, depois não consegue sair. Por exemplo, Ademar, por que uma pessoa geralmente fica chateada ou deprimida hoje em dia? Por quê? Objetivamente. Então. Socialmente falando, na sociopatologia. Uma série de problemas, né? A questão financeira, né? Então, conta para pagar, exploração, um monte de taxas, de impostos, multa de trânsito, trânsito difícil, poluição, escola para os filhos, dificuldade de tudo quanto é jeito que são impostas pelos poderes econômicos sociais. Então, a pessoa já está deprimida porque ela está vivendo uma vida totalmente antinatural. Então, em vez deles perceberem o que acontece e lutarem para uma mudança social, eles vão para as drogas, vão para o álcool, vão para a internet, que é a opção mais fácil que o poder dá para esse pessoal esquecer da infelicidade que eles têm causada pelos próprios poderosos, né? E além de tudo ainda paga, porque paga celular, paga internet, paga bebida. A gente paga para morrer para esses poderes, entende? E a Luciana, acha o quê? Então, era isso que eu estava pensando aqui em falar hoje, que hoje eu fiz um questionamento com os meus alunos, assim, o que, que é então a realidade? Será que a realidade é isso que a gente vive hoje? Isso que, né, vocês acabaram de falar, poluição, guerra, drogas, álcool, mortes. Então a gente começou a conversar sobre isso, que o Dr. Kepp fala que é a base, é o bem. Dr. Kepp, como a senhora falou, é muito otimista nesse sentido, que a base da vida é o bem, o belo e o verdadeiro. Se a gente tem isso na base, então se a gente rejeita o bem, aí vai ficar doente. Se a gente deforma o belo, vai ficar feio. E se a gente nega a verdade, a gente vai ficar esquisito. Então, neurótico. Então, a gente tem que saber que a base da gente é uma coisa divina, que a base isso, é boa. E que isso, Luciana, que nós estamos vivendo, não é uma fatalidade, uma coisa que inevitável. Isso é uma coisa organizada, orquestrada pelos poderes econômicos sociais. Isso não há dúvida nenhuma. E os outros participantes da nossa mesa hoje? A senhora falou uma coisa hoje à tarde que eu achei muito importante, porque agora no programa estão sendo mostradas as causas dos poderes, né? Mas eu tenho o lado do povo, porque sem o povo, que é a maioria, afinal, como é que os poderes iam poder fazer esse estrago? Então, eu acho importante o povo abrir o olho, né? Porque, geralmente, muitas vezes o povo não acredita. Quando a gente faz denúncias, não é? O povo fala, mas será que não é exagero? Mas eu não estou vendo isso. Então, acho que o povo precisava prestar atenção, porque, como a senhora falou, ainda paga. Além de sofrer todas as consequências, ter angústia, sofrer coisa financeira, ainda paga. E ainda defende. Então, e ainda desconfia daqueles que estão denunciando. Então o povo também tem o seu quinhão de responsabilidade, precisa abrir o olho, né? Sem dúvida, estão bem invertidinhos. E lá na Suécia, o pessoal também é invertido, Helena? Com certeza. Inclusive, essa tecnologia que a senhora comentou, né, o Dr. Gap também, essa semana eu voltei dos Estados Unidos. E se a gente for ver esses perigos que o Dr. Kepp falou, da internet, dos filmes violentos, né, dos celulares, do materialismo, é o país número um, né, que entrou mais nesse caminho, né? E eu vi que agora a gente, né, muitas vezes acha que Estados Unidos seria um país assim, de primeiro mundo, mas eu vi que tem uma decadência muito forte lá, né? Quer dizer que esse caminho realmente leva ao desastre, né? E eu participei numa conferência lá sobre AIDS, as verdadeiras causas sobre AIDS. E eu achei muito interessante essa questão das drogas que a senhora está colocando no seu novo livro, esse livro que, na verdade, foi feito naquela época, no final dos anos 80, né? Que os primeiros cientistas que estavam pesquisando das causas da AIDS, eles chegaram na conclusão que eram as drogas que era a causa da AIDS. Principal causa, né? E aí logo o Reagan entrou com a corrupção dos cientistas e falou que tinha que achar a causa. Aí eles inventaram o vírus HIV, que na verdade nem existe, né, como vírus. Nunca foi comprovada a existência desse vírus mesmo, exatamente, né? Então agora a gente entende por que eles queriam esconder as verdadeiras causas da AIDS, que seria principalmente as drogas, né, para o pessoal ficar no uso mesmo, sem parar usar as drogas, porque a AIDS assusta. O povo teria parado se tivesse falado essa causa. Né? E os trilhões de dólares que circulam no mundo com o mercado das drogas? Vocês veem, por exemplo, esse problema no Rio de Janeiro, nas periferias, né? Vocês pensam que são esses traficantezinhos aí que estão morrendo todos os dias, que são os grandes responsáveis pelo narcotráfico? Eles são a tip of the iceberg, é a pontinha do iceberg, que os grandes barões da droga estão aí nos seus iates, estão nos seus palácios, estão em Cannes, em Mônaco, ou então em Paraty, ou sei lá, Fort Lauderdale, onde eles queiram estar se escondendo nas suas mansões, cheios de seguranças na volta, porque são eles os grandes, grandes barões e os grandes bandidos da humanidade. E aí se incluem juízes, desembargadores, presidentes da república, oficiais desses ministérios de relações exteriores, diplomatas, estão todos envolvidos. Estão todos envolvidos. Se vocês quiserem saber melhores informações a respeito disso, vocês podem obter no meu dossiê a multinacional americana das drogas, que já está à disposição na Proton Editora. 3032-3616. 3032-3616 é o nosso telefone. Nós estamos situados na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, em São Paulo. E eu gostaria de dizer para vocês que a nossa clínica aqui, os nossos analistas que aplicam a metodologia de Norberto Kepp, atendem adultos, adolescentes e crianças em análise individual e de grupo. E essa metodologia funciona mesmo, não só para problemas psicológicos, para problemas psicossomáticos, doenças, enfim. A qualidade de vida do ser humano que está muito, muito, muito, muito prejudicada. Esse trabalho de conscientização que Norberto Kepp desenvolveu é essencial. Então, gostaria de despedir dos meus amigos aqui. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser.